Olá a todos e bem-vindos ao Jason Academy, o seu podcast de inglês para iniciantes. Meu nome é Jason e serei seu guia nessa jornada de aprendizado. Hoje vamos explorar saudações básicas e como nos apresentarmos em inglês. Lembre-se, este é um espaço onde todos podem aprender no seu próprio ritmo. Não importa se você está começando agora ou se já teve contato com o inglês antes, o que importa é dar pequenos passos todos os dias. Vamos começar com um pequeno exercício de concentração. Feche os olhos por alguns segundos, se for seguro, e repita mentalmente: eu posso aprender inglês. Respire fundo e solte. Lembre-se que o aprendizado de uma nova língua é uma jornada, não uma corrida. Cada palavra nova que você aprende é uma conquista. Antes de começarmos, quero compartilhar uma frase que gosto muito. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Aprender inglês abre portas para novas oportunidades, e você está dando esse passo importante hoje. Vamos entrar no conteúdo de hoje. Começaremos com saudações básicas em inglês, algo que você vai usar praticamente em qualquer conversa. A primeira palavra que todos aprendem é hello. Vamos pronunciar juntos? Hello. Em português seria olá. A pronúncia correta é H-E-L-L-O-E. Repita comigo. Hello. Outra forma comum de cumprimentar alguém é hi, que é uma versão mais informal de hello. Pronunciamos simplesmente como hi. Repita comigo. Hi. Agora, vamos aprender como cumprimentar dependendo do horário do dia. Pela manhã, dizemos good morning, bom dia em português. A pronúncia é good morning. Vamos dividir? Good, bom, e morning, manhã. Repita comigo. Good morning. À tarde, usamos good afternoon, boa tarde. Pronunciamos good afternoon. Repita, por favor. Good afternoon. E à noite, dizemos good evening. Também boa noite em português, mas usado quando chegamos a um lugar. Pronunciamos good evening. Vamos praticar? Good evening. Para se despedir à noite ou quando vai dormir, usamos good night. Boa noite. Pronunciamos good night. Repita comigo. Good night. Muito bem. Agora vamos aprender como perguntar como alguém está. A pergunta mais comum é how are you, que significa como você está. Pronunciamos how are you. Vamos praticar juntos. How are you? Para responder a essa pergunta, podemos usar várias expressões. A mais comum é I'm fine, thank you, que significa estou bem, obrigado. Pronunciamos I'm fine, thank you. Repita comigo. I'm fine. Thank you. Outras respostas possíveis são I'm good. Estou bem. Pronunciado I'm good. I'm great. Estou ótimo. Pronunciado I'm great. I'm okay. Estou ok. Pronunciado I'm okay. Not bad. Não estou mal. Pronunciado not bad. Depois de responder como você está, é educado perguntar de volta and you? E você? Pronunciamos and you. Então a conversa completa ficaria how are you? I'm fine, thank you. And you? Agora vamos aprender como nos apresentar. Para dizer seu nome, você pode usar my name is seguido do seu nome. Por exemplo, my name is Jason. Significa meu nome é Jason. Pronunciamos my name is. Repita, my name is. Uma forma mais informal de se apresentar é dizer I'm seguido do seu nome. Por exemplo, I'm Jason. Pronunciamos I'm. Repita, I'm. Quando conhecemos alguém pela primeira vez, é comum dizer nice to meet you, que significa prazer em conhecê-lo ou conhecê-la. Pronunciamos nice to meet you. Vamos praticar. Nice to meet you. Agora vamos fazer alguns exercícios práticos. Vou criar pequenos diálogos e fazer pausas para você responder mentalmente. Prepare-se. Diálogo 1. Hello. Você poderia dizer hello ou hi. How are you? Você poderia dizer I'm fine, thank you. And you? I'm good, thanks. My name is Mary. Muito bem. Vamos fazer mais um. Diálogo 2. Good morning. Vocês foram incríveis hoje. Pratiquem essas expressões durante a semana e logo verão como se tornará natural usá-las. No próximo episódio, vamos aprender sobre números em inglês e como perguntar e dizer as horas. Não se esqueça que todos os nossos episódios estão disponíveis no aplicativo Jason Academy. Se você perdeu algum dos episódios anteriores ou quer revisar o que já aprendemos, é só acessar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de aprendizado. Lembre-se, cada palavra nova é um passo adiante. Até o próximo episódio. Bye bye!